Teve... Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nós da Nutrição. Animação. Que maravilha. Bom. Nosso primeiro podcast começa hoje. Então, meu nome é Ilana. Tayana. Eu sou o Alisson. E eu sou o Pablo Couto. Então, nós chamamos esse primeiro episódio de Quem Somos Nós? Então, a ideia desse primeiro episódio é a gente poder se apresentar um pouquinho, né? Porque quando a gente conhece alguém pela primeira vez, a gente não sai trocando ideia, compartilhando visão de mundo. A gente quer saber com quem a gente tá falando. Então, por isso que a gente quer se apresentar, e se você está ouvindo esse podcast hoje, é porque o nosso projeto deu certo. Como que a gente organizou isso? A gente pensou em 4 perguntas norteadoras, e aí a gente vai abordando cada uma delas e conversando. Então, a primeira delas é: o que te motivou a escolher nutrição? Thay, quer começar? Pode ser. Tá. Então, para explicar por que que eu escolhi aos 17 anos fazer nutrição e seguir isso pro meu futuro,